CDs, o moral de Barreto e tal. Passando em popopô, eita moresta, isso é bandido, gato preto e o MC Teteu. Vem mais um ponto, e mais um dia de bobeira, eu não quero saber de nada, e mais um dia de bobeira, eu não quero saber de nada. Sei que esteja sábado e domingo e segunda-feira eu fui pra revoada. Sei que esteja sábado e domingo e segunda-feira eu fui pra revoada. Hoje é terça, eu vou de novo. Já tô pronto pra partida. Só falta o gato preto com aquelas cinco novinhas. Hoje é certeza, vai rolar festa linda. Hoje é certeza, vai ter voadinha. Hoje é certeza, vai rolar festa linda. Hoje é certeza, vai rolar. Oi, quer saber como fazer voada? Só trancando em casa, cheio de novinha. Vai arrastar pra cima, arrasta pra cima. Sextou, tô trancado em casa, vou convocar ela pra fazer orgia. Vai, arrasta pra cima, arrasta pra cima. Quer saber como faz eu voar dessa trancada em casa, cheio de novinha. Vai, arrasta pra cima, arrasta pra cima. Sextou, tô trancado em casa, vou convocar ela pra fazer orgia. Vai, arrasta pra cima, arrasta pra cima. Meu parceiro Romildo, minuto da música. Meu parceiro Anderson, paredão, pegação daquele jeitão. Marcos da Pitu estourou. Pressão mundial, papai. Carreta do Mamute, tamo junto e misturado. Clio Demostra, meu parceiro Felipe. Mais um dia de bobeira, eu não quero saber de nada, e mais um dia de bobeira, eu não quero saber de nada. Sei que esteja sábado e domingo e segunda-feira eu fui pra revoada. Sei que esteja sábado e domingo e segunda-feira. Ô, Dedeu, entendeu? Hoje é terça, eu vou de novo. Já tô pronto pra partida. Só falta o gato preto com aquelas cinco novinhas. Hoje é certeza, vai rolar festa linda. Hoje é certeza, vai ter voadinha. Hoje é certeza, vai rolar festa linda. Hoje é certeza, vai rolar. Oi, quer saber como fazer voada? Só trancando em casa, cheio de novinha. Vai, arrasta pra cima, arrasta pra cima. Sextou, tô trancado em casa, vou convocar ela pra fazer orgia. Vai, arrasta pra cima, arrasta pra cima. Quer saber como faz eu voar dessa trancada em casa, cheio de novinha. Vai, arrasta pra cima, arrasta pra cima. Sextou, tô trancado em casa, vou convocar ela pra fazer orgia. Vai, arrasta pra cima, arrasta pra cima. Meu parceiro do Tigel, Juninho Adesivaste, quer respeitar, papai. E som embaixo, CG, pressão mundial. Meu parceiro Alisson Reveste, Bruno CD de Jurema Norte. Bota um prego aqui na minha cidade que eu vou ali comprar um zimbu. Mas só tomo pelo menos uma meiotinha de cana.